O caminhão da companhia aí vai indicar o nome. E quer que eu peça pra ele esperar um instante? Não, manda ele aqui. Pode prosseguir. Ok, então após o táxi da aeronave da companhia, tá livre o seu push, ok? Web 5717, por gentileza, peça a equipe de solo para recuar a aeronave até a saída do pátio 3, ok? Vai recuar a aeronave até a saída 5717. O 5717 parar essa posição já está pronto para o táxi, ó. Ok, então tá autorizado. Chame aí quando estiver separado aí do... do trator, chame para o táxi. Para o táxi. Táxi UAB. Autorizado à direita, chamo no ponto de espera para decolagem, QNH-1014, confirme os dados. 153 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e alterna confirme. Autorizado, chamo para decolagem. Chamará. O 5896 está livre, o push aí, chamo para o táxi. Pronto no Ponte Pera, 1-0-AB, 7-7 livre, a linha decolada 1-0, vento é 1-0-0 graus, meia dúzia de nós. Tá livre decolado, só confirmar de hoje, por favor. 1-0-4. Obrigado, 1-0-4. Sim. Para a cópia, pode ser feita nessa campanha, pessoal? O 5808 pode manter a minha escuta, aguardando apenas a decolagem do colega para a cópia, ok? Web 5717 decolou aos 18, controle em 198. 198, boa noite, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. Web 5808, copia. Bom dia, WebJet 5717. Bom dia, WebJet 7-7, contato radar na decolagem. Prossiga, conforme é o resultado. Prossiga, pode voar Leda da presente? Ó. Leda, sim. Obrigado. Leda 5717. Voando Leda 5717, a sessão 340. WebJet 5896 para o táxi, POB 126, autonomia 35, alterna Galeão. 126, 35, Galeão, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. PNH 1014, Web 5896. Livre, chama no ponto de espera, 5896. Web 5808, na escuta da torre para cópia. Autorizado a linha decolada 10, vento é 1110 graus, 5 nós. A linha decola 10, 5896 decolou aos 22, controle em 119 decimal 8, tem um bom voo e um bom dia. 98, obrigado, bom dia, 5896. Web 5808 na escuta da torre para cópia. Controle Web 5896, livrando 1500, bom dia. Bom dia, Web 5896, contato radar na decolagem, prossiga conforme é autorizado. Gente, quando possível, Dael 5896. Dael autorizado. Controle Dael 5896. 5808, Tauro Escuro, que tem um instante, a Capão São Pablo. Ok, Web 5808, autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela APA Zulu 17 até Formosa, após Upper Whisky 10 Brasília, APA Mike 668 Goiânia, decola da 10, curva direita, curva gole, perdão, curva direita, subida gole, transição ofito, transponder é 5474, controle em 198, cotejo. Web 5808, vou deixar na Goiânia, decola da 90, saída gole, ofito. Vai sair via Pesulon 97, Formosa, Turuski 10, Brasília, pelo Mike 668, Goiânia. 340 está aprovado, 5474 transponder, 198 é o controle. Correto, Web 5808, chame para o puxa acionamento no portão 10. No 10 vai chamar. Salve Salvador, Web 7, Juliette Papá. Prossiga, Whisky Village Papato. A solicitação de pushback e reboque da posição 8 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso principal. Afirmativo, chamarei. Para o 340. Sim. Gol no 995, livre LS, informe estabilizado. Top. Livre LS vai chamar estabilizado no 995. Acionamento no 10, chama para táxi. No 10, táxi, vai chamar para táxi. É, correto no 10. E o QNH 10 ou no 4? Whisky Juliette Papá, confirmando o destino ao portão 3 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Ok, eu não avistei a sua aeronave. Ah, tá iniciando o push ainda, ok? Ok, chama para ingresso no principal. Afirmativo. Objeto 5896, passa agora 1-60, chama em Recife, 125, decimal 1, bom dia. 251, obrigado, bom dia, senhor. 5896. Bom dia, voo do 715. Sua identificação e a ponte desse modelo 3% do time de voo. 1014. Descobrilhete Papá, tá livre ingresso, agilizando o reporte ao término no portão 3. Afirmativo. Finalizou, gol no 995. Gente, 1995, passou Duna Livre LS 1895. É a torre, bom dia. Bom dia. Reautorizando 2010. Uno 715. Uno 715 2000. Torre Salvador, bom dia, Uno 995. Bom dia, gol no 804, a sua identificação desce via Bonf para 3.000 pés, altimetro 1014. 1014, via Bonf para 3.000 pés, gol no 804, identificou. Galeão. 109, é isso? 3.58, Galeão. Galeão. Tá livre o táxi, Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado 10-14, quando pronto, chama para a decolagem, o Web 508. Juliette e Alfa, espera 10, chama para a decolagem. 2, Juliette Papá, por favor, considerar termos de reboque. Gente, bom dia, Juliette Papá. Bom dia, bom trabalho. O 995 no solo aos 35, ao livrar à direita, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, gol, portão 995. Torre, web 5808, passou a embalagem mostrada na tela. Web 5808, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento é 100 graus, 5 nós. Decolagem da 90, 5808. Web 5808 decolou aos 37, o controle em 119 decimal 8, temos voo e é, bom dia. Obrigado, chamarei controle, bom domingo, bom serviço. 07, bom dia, informação até. Bom dia, bom, ano 607, ação de identificação, décima tem 4 mil pés, altímetro 1014. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5808. Bom dia, Webjet 5808. decolagem, prossiga conforme autorizado. Conforme o autorizado, o Webjet 5808. Gol 17, autorizado, ILS, localizador. Trabalhando com localizador no site.